Muito boa tarde, terminou a primeira etapa do Vodafone Rally de Portugal, uma etapa como já tínhamos referido, muito demolidora, com os pilotos e as equipas a passarem pela zona centro, nomeadamente por Mortágua, Lausanne, Goes, Arganil, e as novas classificativas de Águeda Severa e Severa Albergaria, a fazerem estragos e a fazerem uma verdadeira hecatombe entre alguns candidatos às posições cimeiras do Rally 2 e até do Rally 1, onde Adrien Formeau desistiu na segunda passagem pela classificativa de Arganil. Portanto, como dissemos, um dia demolidor para pilotos e máquinas, onde o muito pó, o muito calor fazer estragos. Portanto, ao final do primeiro dia, Otanac lidera com 1 hora 41 minutos 26 segundos e 2 décimas. Na segunda posição está o francês da Toyota, Sébastien Ogier, a 7 segundos. Também em Toyota está o japonês Takamoto Katsuta, a 27,1 segundos. O finlandês Kalle Rovanperä ocupa a quarta posição, a 28,3 segundos. Thierry Neuville, em Hyundai, a 32,7 segundos do seu companheiro de equipa, o Tanak. Em Toyota, Sami Pajari ocupa a sexta posição. Elfyn Evans, que sentiu bastantes dificuldades por abrir a estrada, e os pilotos queixaram-se com muitos problemas de aderência e tudo, e também da questão dos pneus relativamente às etapas de Arganil e Góis e Mortágua. Portanto, na oitava posição, Grégoire Munster, já a 1 minuto e 50. Na nona posição, Josh McCarlan. E a fechar o top 10, Oliver Solberg, em Toyota Yaris Rally 2, a 1 minuto, a 3 minutos e 32. Relativamente ao WRC2, quem está na frente é o sueco Solberg, como tínhamos referido há pouco. Depois Gus Greensmith a 53,5 segundos. E na terceira posição, Johan Rossell a fechar já quase com 1 minuto para a liderança. Entre os portugueses, Dani Sordo desistiu antes do troço de Arganil, portanto, e a geral é liderada por Chris Meek, que aliás é liderada. Chris Meek faz o pleno de vitórias, ganha entre os concorrentes do Campeonato de Portugal de Ralis, e depois das vitórias em Faf, Terras da Boboreira, Casinos do Algarve, volta a vencer desta feita no Vodafone Rally de Portugal. No segundo lugar, um excelente segundo lugar para Pedro Almeida e António Costa no Skoda Fabia, preparado pela ARC Sport da Guiar da Beira, a 9,5 segundos. Armindo Araújo ficou na terceira posição a 12,2. Pedro Meireles a 1 minuto e 8. Gonçalo Henriques a 2,21. E top 6 ficou Ricardo Teodósio a 2,23. Amanhã será mais um dia longo, desta feita mais a norte de Portugal, com os pilotos a fazerem dupla passagem pelos troços de Vieira do Minho, Cabeceiras de Basto e Amarante, para depois fecharem o dia na Super Especial de Lousada, no renovado na renovada pista da Costilha, ela que sofreu obras de remodelação há pouco tempo e que foi estreada pela primeira vez agora para o Campeonato Portugal de Rallycross e que terá daqui a cerca de 15 dias a sua estreia no Campeonato do Mundo de Rallycross. Esta emissão está a ser patrocinada pela Pastelaria Padaria Rocha em Avelar, Conselho de Ancião, e não se esqueça, o Vodafone Rally de Portugal é na Rádio Boa Nova, Média for Race, Jornal da Mialhada e no Jornal Frontal.